grande. E você o assado, mas não casará. Chega muito em Borussia. E minha mulher capricha, nada sucede. Tanto por nai amos, para por nai. Por nojima, ti ursu.